sempre não existe enquanto não formos imortais. Diamantes falharam quando você partiu. Eu estou sozinho. Parte de mim se foi. A metade que eu mais amo. Meu lado bom. Meu sonho. Promessas quebradas partem diamantes. E o eterno é frio demais pra eu aguentar sozinho. E se pra sempre continuar assim, eu prefiro encontrar a saída enquanto meu coração ainda bate e eu sinto você. Talvez eu precise ser forte, mas eu falho, pois meu coração é frágil demais.